fazem que a gente para de cabeça fria, como uma luz que nos irradia e faz perceber tudo que estamos pondo a perder. Por orgulho, bobagens, coisas tão à toa, brigas e a separação nunca é boa. Nos causa essa dor tamanha no coração e a vontade de sair dessa solidão. Só encontra refúgio em você, paixão. Volta que eu te amo, baby. Não foge mais de mim. Volta sim que eu te amo, baby. Fica perto de mim. Volta sim que eu te chamo, baby. Eu te amo mesmo assim. Onde olho sua imagem se reflete. Fico preso e disso gosto, gosto muito. Preciso te amar a cada segundo. Se muitas vezes juntos parecemos não dar certo, distante é pior, pois ficamos desertos. Devemos tentar, pois tudo valeu. Das brigas tolas aos doces beijos, sempre você e eu. Volta que eu te amo, baby. Não foge mais de mim. Volta sim que eu te amo, baby. Fica perto de mim. Volta sim que eu te chamo, baby. Eu te amo mesmo assim.